me fazem refletir. Que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão maratinados, também querem enrolar. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, é sarará. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, we'll be right back.